Eric Clapton e Jack Bruce, super grupo dos anos 60, e num tema captado ao vivo em 1968 em São Francisco, na Arena de Oakland, e que surge no registro Live Cream Volume 2, e como o nome indica, é o segundo registro ao vivo oficial dos Cream. Saiu em 1972, isto já após o final dos Cream. Estivemos com uma das faixas desse registro ao vivo, Deserted Cities of the Heart, tema captado em concerto durante a digressão de 1968 pelos Estados Unidos por parte de Cream. Entretanto, passamos para o destaque central da Floresta Encantada desta semana, o álbum Animals dos Pink Floyd. Já esteve aqui na Floresta Encantada a celebrar um aniversário redondo, mas regressa porque neste momento chegou às lojas um remix, um novo remix intitulado 2018 Remix, uma nova mistura para os instrumentos que podemos encontrar em Animals, um álbum que saiu em 1977, um registro muito negro, com o compositor principal Roger Waters de ser uma crítica profunda sobre a sociedade, em especial a sociedade britânica da época de finais dos anos 70. O álbum Animals foi sempre um disco pouco complicado, muito criticado por ter um som abafado, mas isso também faz parte do charme desse registro de Pink Floyd, o sucessor de Wish Were Here e antes da ópera rock The Wall. Mas com o passar dos anos e com os fãs a pedirem enfim, uma limpeza geral às canções e aos instrumentos, finalmente chega este remix de 2018. Devia ter chegado às lojas nessa altura. Enfim, aqui uma série de questões entre Roger Waters e David Gilmour impediu que o álbum chegasse mais cedo, mas já está cá fora. E vamos ouvir a faixa Dogs, que ocupa praticamente todo o lado A do álbum Animals, e vão escutar aqui. E se conhecerem bem este disco dos Pink Floyd, vão perceber onde é que estão aqui as mudanças neste novo remix, em especial no som da bateria, no som dos pratos de Nick Mason e também nos sintetizadores de Rick Wright, que estão muito mais presentes. Enfim, isto é conversa técnica, mas vamos escutar a música. Pink Floyd em 1977 no álbum Animals, e agora em nova mistura, a mistura de 2018, intitulada 2018 Remix, Dogs dos Pink Floyd. By the people that you lie to, confused. Sometimes it seems to me as if I'm just being used. Yesterday we gotta try and shake off this creeping malaise. If I don't stand my own ground, how can I find my way? Estão na Floresta Encantada e nestes últimos minutos com o épico Dogs, dos Pink Floyd, um tema de 1977 que surge no álbum Animals, que entretanto regressou às lojas numa nova mistura. 2018 Remix, e escutámos aquela que é talvez a peça central do registro, a única também a contar com a voz de David Gilmour, que divide aqui as funções com Roger Waters, que depois canta nas restantes canções de Animals. Não são muitas, na verdade, mas aqui neste trabalho, Roger Waters, de facto, a ter um papel primordial que seria estender muito mais no álbum The Wall, na verdade, o início do fim da formação clássica de Pink Floyd. Vamos seguir em frente agora com Country Joe and the Fish, banda da Califórnia, banda emblemática do psicadelismo da costa oeste dos Estados Unidos da América. Vamos até ao quarto álbum de Country Joe and the Fish, lançado em 1969, o trabalho Here We Are Again, e vamos escutar a faixa Doctor of Electricity. São os Country Joe and the Fish, agora na Floresta Encantada. Things just don't seem the same. I'm not saying who's to blame. You might say my loss is your gain. It's all in vain. I've been walking all across creation, all across the nation, just to get back home, just to get back home. To get it wrong. Mighty armies of gasoline attendants come to wipe my windows clean. I can hear them laughing, their jokes are right. Something is changing and it's breaking the machine. Ah, oh, breaking the machine. Ah, oh, breaking the machine. Ah, oh, see it on my television, hear it on my radio, hold it in the palm of my hand. In every city, voices are talking in language you can't understand. Voices are talking in language you can't understand. I can't understand the voices. Hey, Primeiro na Floresta Encantada, Country Joe and the Fish, com o tema Doctor of Electricity. E, entretanto, estivemos com os Spectres. E quem são os Spectres? São a banda antes da existência de Status Quo, uma banda que lançou uma série de singles em meados dos anos 60, incluindo este tema, Letitia, de 1966. É possível ouvir esta canção não só nos singles que saíram nesse período e que são muito difíceis de encontrar, mas em coletâneas que retratam o percurso de Status Quo, mas que olham também para o início de carreira dos músicos e neste caso para The Spectres, a banda antes de Status Quo. Estivemos então com Letitia em 1966. Seguimos agora para 1968, na companhia dos The Moon, uma banda da Califórnia, que lançou nesse ano de 1968 Without Earth. The Moon é uma banda liderada por David Marks e Matthew Moore. Estes nomes assim de repente não dizem nada, mas por exemplo, David Marks fez parte dos Beach Boys, ele que tocou guitarra ritmo nos primeiros 4 álbuns dos Beach Boys. Mais tarde criou então os The Moon, uma banda psicadélica com sons mais vanguardistas e de encontro às experiências mais narcóticas da época. Vamos ficar com uma das músicas deste disco, que enfim não teve grande história para contar, visto que nenhuma música conseguiu entrar nos tops e pouco depois os The Moon deixaram de existir. O álbum chama-se então Without Earth, saiu em 1968 e vamos escutar a faixa Pleasure, os The Moon, para ouvir agora na Floresta Encantada. Would you? in your brain. We are the magic people, and you'll never be the same. Get off that road. Floresta Encantada, primeiro com os The Moon, em 1968, com a faixa Pleasure, e entretanto The Paupers, uma banda do Canadá, de Toronto, uma banda que existiu entre 1965 e 1968, chegaram a gravar dois discos, surgiram mesmo no festival de Monterey, mas acabaram pouco tempo depois de 1968. Desses dois discos nós recuperámos na Floresta Encantada o álbum Magic People, de 1967, e precisamente o tema que lhe dá título, Magic People, para The Paupers, banda de Toronto, do Canadá, a surgir hoje na Floresta Encantada. E chegamos ao momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. E este é o momento da Floresta Encantada em que tentamos, uma vez por semana, passar música só de Frank Zappa. E por que não regressarmos ao disco de estreia de Frank Zappa? Já esteve em destaque várias vezes na Floresta Encantada. É ele que regressamos. Freak Out, dos Mothers of Invention, de Frank Zappa, saiu em junho de 1966, e desse registro de Frank Zappa escolhemos hoje, para passar em Zuvi Zeva Zappa, a faixa Trouble Every Day. Frank Zappa e os Mothers of Invention, em 1966. To get upset, watching my TV, checking out the news, I tell my eyeballs fail to see. I mean to say that every day is just another rotten mess, and when it's gonna change, my friend, is anybody's guess. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I'll go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Wednesday I watched a riot, I seen the cops out on the street. Watched them throwing rocks and stuff and choking in the heat. Listen to reports about the whiskey passing round. Seen the smoke and fire and the market burning down. watch while everybody on your street would take a turn. They'll stomp and smash and bash and crash and slash and bust and burn. And I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to prayer every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. You can cool it, you can heat it, cause baby I don't need it. Take your TV tube and eat it, and all that phony stuff on sports and all the unconfirmed reports. You know I watch that rotten box until my head began to hurt from checking out the way the newsmen say they get the dirt before the guys on channel so-and-so. And further they assert that any show they'll interrupt to bring you news if it comes up. They say that if the place blows up, they will be the first to tell, cause the boys they got downtown are working hard and doing swell. And if anybody gets the news before it hits the street, they say that no one blabs it faster, their coverage can't be beat. And if another woman driver gets machine gun from a seat, they'll send some joker with a brownie and you'll see it all complete. So I'm watching and I'm waiting, hoping for the best. Even think I go to praying every time I hear them saying that there's no way to delay that trouble coming every day. No way to delay that trouble coming every day. Hey, you know something, people? I'm not black, but there's a whole lot of times I wish I could say I'm not white. Well, I've seen the fires burning and the local people turning on the merchants and the shops who used to sell their brooms and mops and every other household item. Watch a mob just turn and bite them, and they say it served them right because a few of them were white. And it's the same across the nation, black and white discrimination. Yeah, and you can't understand me and all that other jazz they hand me in the papers and TV and all that mass stupidity that seems to grow more every day. These times you hear something with say, he wants to go and do you in, cause the color of your skin just don't appeal to him, no matter if it's black or white, because he's out for blood tonight. To sit around at home and watch this thing begin, but I'll bet there won't be many live to see it really end. Cause a fire in the street ain't like the fire in the heart, and in the eyes of all these people, don't you know that this could start on any street in any town, in any state, if any clown decides that now's the time to fight for some ideal he thinks is right. And if a million more agree, there ain't no great society, as it applies to you and me. Our country isn't free, and the law refused to see if all that you can ever be is just a lousy janitor. And unless your uncle owns the store, you know that five and every four just won't amount to nothing more than to watch the rats go across the floor and make up songs about being poor. Blow your harmonica, son. Zuvi, Zeva, Zara. O momento Zuvi Zeva Zappa na Floresta Encantada, Trouble Every Day para Freak Out, o disco de estreia de Frank Zappa com a banda Mothers of Invention, o álbum Freak Out de 1966. Estamos quase a chegar ao final da Floresta Encantada desta semana e para o fim fica mais uma daquelas pérolas perdidas de finais dos anos 60. Eles chamam-se Jason Crest, são ingleses de Kent, estiveram ativos entre 1967 e 1969, assinaram mesmo pela editora Philips, lançaram uma série de singles, mas enfim, nunca tiveram grande sucesso comercial nem visibilidade mediática e a banda acabou em 1969. Mas os singles dos Jason Crest foram surgindo em algumas coletâneas, especialmente a coletânea Rubble, que reunia momentos da psicadelia britânica e também de bandas de freak beat, e com o passar dos anos foram ganhando um estatuto de culto. Vamos escutar a faixa Turquoise Tandem Cycle para a banda Jason Crest, um single lançado em 1968. Jason Crest a fechar a Floresta Encantada desta semana. Choir of silent voices.